bota a mãozinha pra cima que eu quero ver! Bora começar! Venanço, o som que arrebenta. O som que arrebenta. Na região de Marapanã. Alô, Tom Mix. A todo vapor, vapor. Bota pra sair do chão. Bora começando! Só na manhã pra você curtir! Segurou mais uma! DJ Fábio Marito vence! Vamos, é! Ao vivo! E agitação ao vivo. DJ Tom Mix. Bola detonando agora o CDzão de marcante. Em algo do Alzinho. Renasson. Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste a esquecer. Agora é sua vez. Fico esperando aqui sozinho. O tempo passa. Chama o seguidor do carinho. Mas eu sabia. Bate, bate, não. Tá pra ir com a gente. Um abraço pra você, DJ Robson. Também tá na área, hein, Robson? Bora, DJ! DJ. Nossa equipe águia, frente a frente. Acesso algo também tá aí com a gente. Agora. Você vai tocar. Quanto aparelhagem, Clodoaldo? Essa aparelhagem, essa aparelhagem é do povo. Mega Renasson. Curtindo o som do Mega Renaston, obrigado! Tá com tudo! DJ Tom. É hora das marcantes! Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. 21 e 22 de novembro vai ter a festa do marisco lá em Prainha! Galera vai estar por lá curtindo! Aí, DJ Tom Mix. Ando pelo quarto, pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Mal. Pau, pescador, pau, pescador. Você que comanda o coração das superchanas. Pau, pescador, o pescador do amor. Você que comanda o coração das superchanas. Mas quem é do Remo, bota a mãozinha pra cima. Galera do Leão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Vai, vai, vai. E a galera que é fiel pelo Paysandu. Galera do Papão, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Bora detonado! Mixagens. E a produção já gravando ao vivo. Morango do Elzinho. Amor da minha vida, essa distância só me faz sofrer. Agora. Tô sentindo tanta falta de você. Tô quase pirando, tô pelo. Homem Clodoaldo lá de Mano da Zinho, Dário, Dário. Aí com a gente, obrigado também. No meu céu e olha por você. Mas essa distância desaparecer. E aí, Wanderson? Se vem! Vou comigo e som, eu vou dançar. DJ Chico vai detonar. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. Com a nave passante, eu vou dançar. Toda equipe Águia também lá de Santo Antônio, Alisson. Tô por ali com a gente. Frente a frente. Valeu, equipe Águia, tamo junto. Essa noite, o DJ Dom Mix apresenta o... Se você soubesse, o seu... É no máximo. Capetinha, Aline! E também a Cleice! O clube do Emerson! Bora, Capetinha, bora que bora! Equipe Puma também não vai parar hoje, meu irmão. Tá desde ontem na farra. Valeu, equipe Puma! É Puma na veia! Com a galera do rock, deixar o som me levar. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Galera, o novo príncipe negro. Olha só, Renan tá por aqui com a gente. O DJ Júnior Mil Grau, o cara que amaneceu com a galera aí. Foi até 8 da manhã o Júnior Mil Grau. É Mil Grau, é. Você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Na frente da Casa Braga, no tempo dos primos, o Alisson e Elielson. Ei, ou, ei, ou, ei, ou, ei. Eu não quero nem saber. Eu quero é curtir, dançar a noite inteira. Eu não saio só daqui. O ritmo é quente, eu quero ver você dançar. A som da batida. Vai dançando! Ele está de volta pra fazer você dançar. Esse moleque bate forte em todo o estado do Pará. Tingudim, tingudade, tem o Wesley vai tocar. Tingudim, tingudim, tem o Wesley do Rubi. Tingudim, tingudim, tingudim, tingudim. O Wesley manda ver. Tamo aí com a gente também, o presidente da equipe Águia. O Nicolau, tá toda a galera da por aí, valeu. Toda a galera também do Águia Esporte Clube. Valeu. E quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Vai no máximo, tô! É no máximo, brother. Os nossos racionais, o Nilson tá por aí com a gente, o GG, o Marcelo, o Ney, o Rony, o Tutu, da galera da Terror. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. DJ Tomix. O meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor. Que ao teu lado eu estou. Vem dançando marcante, bacana, vem! Entendo que é difícil acreditar. Que um verdadeiro amor vai encontrar. Mas eu te digo. Que esse sentimento que há em mim. Precisa de um caminho pra seguir. O verdadeiro e único. Que tem que ser você. É um DJ no máximo. Ali pra galera aí do Cafezal Esporte Clube. Um abraço pra todos vocês, obrigado pelo carinho também. Alô Eduardo aí, camarão. Tá toda a galera de Marudazinho aí. O amigo Clodoaldo, goleiro lá do Beira Rio. Esse é goleirão. Ele, o Dário, também, o Abel, o Anderson. Tá todo mundo aqui com a gente curtindo o show. É no máximo, brother. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Priquitina, chega o Dolzinho. Aqui, ó. A Isabel, a Aline, a Rosário. Tá aí com a gente. A Rose também. E a Capetinha. Ao seu redor. Que ao teu lado eu estou. Duvido tu lembrar dessa. É no máximo. DJ J Pressão! Ele e toda a família tá aí com a gente, bora DJ J! Já é? O verdadeiro e único da galera. E aí, Saracá, você relembra? Eu sempre relembro. Os dias felizes que passamos juntos. Apresenta o show no máximo agora. Esse é o som que contagia e faz a galera dançar. Do pepão pega de fogo, arrasta o povo do Pará. DJ Alice e Juninho, os DJs que mandam ver. Sinta o peso desse som e comece a descer. E o Wanderson dá valor nessa sequência aqui. É no vermelho. Bora, mina equipe águia, bora pra cima. Gabriel, mascote aí, equipe Asas do Álcool, tá toda a direção com a gente, obrigado também, viu? Mas quem não tem hora pra chegar em casa, bota mãozinha pra cima que eu quero ver. Bota a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Vai, Dom! Muito bem, no lançamento do Mega Rino Sul lá na Águas Lindas. Era nesse tempo. Oh, era assim. É no máximo, mano. E você? Quando lembro dos momentos que vivi. Que 6 de setembro, terceira festa aí da Simpatia Esporte Clube em Santo Antônio, com o som do Globo de Ouro de Belém pra galera! O tempo do começo, né, Emerson? É o Emerson! Lá na Águas Lindas! Sucesso, garoto! Guilherme Guedes! Você, louca, volta-me pro nosso ninho, se não vou chorar. Eu sou maluca, sou louca por você. Vai enlouquecer! Contagiando multidões. DJ Tom Mix. Ela veio assim, foi tão de repente. Aconteceu o quê? Tudo aconteceu. Explica não. Eu não sei explicar. E não é no... O Luiz da iluminação e dos fogos do Mega. Assim, já tudo preparado pro show daqui a pouquinho, assim, Luiz. Uau! Vou te falar. Bota a mãozinha em cima, na palma da mão, quem é do Paysandu? Galera do Papão, bota a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, galera do Remo também, vem na palma, bora do... Lá do Mix e Som. Galera de Guerra Pé Assunta aqui com a gente. É um DJ no máximo pra você. Seu corpo é um portal onde viajo através das estrelas. Passa mal. Contigo eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quiser. O amigo Cláudio também tá na área. Eu sou tu, amor. Já no álcool, Cláudio. Fazer amor assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu. Também o Cacá, olha os caçadores de Xoxota lá de Santo Antônio, o Jadson, ele, o Pablo, o Anderson também, o Neto, o Lucas e o Luciano, tá todo mundo aqui. Escutando sua música bacana. Após o bingo, tem o um show do Mega Rino. Só embora que bora, Tomix! DJ Tomix! Vamos! Só as melhores! Me diga por quê? Não pensa mais em mim. Por quê? Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. E não lembra essa aqui. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? E a galera do Ed Saudade também tá aí com a gente. Valeu! E não pensa mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? DJ Tom Mix. Mas agora você se foi. E não puxou em nós. E quem tá falou, quem tá solteiro, quem tá feliz, mas... Hoje eu vou te provar. Escute essas palavras. Escute essas palavras. Que me fuma, já no décimo pacote, né, Rubinho? Como é que tá aí, velho? No máximo. Comigo é só as melhores. Sexta-feira, Tom Mix, lá em Altamira, no Sul. E no sábado, em Vitória do Xingu. Meu amor, vou encontrar você. Agora. Omega PCB. Com esse som, vou mostrar também que eu te amo. Animar essa noite. Meu amigo Curau também de Mano Dazinho. Alô, Curau! Nossa, que alegria! O Nivaldo tá solteiro hoje, viu, mulheres? Me faz lembrar. Só hoje, aproveita. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Obrigado, galera, de Guilherme Apeaçu. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha, meu quarto, sem você ao meu lado. Vem, vem! Covarde! Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei, te fiz chorar. O Cláudio. Meu bem, eu fui um covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Essa é mais uma máquina. Essa é mais uma máquina. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. A maior referência em melody. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Parece que esqueço, encontro a sua foto. Joga tudo no som, música bacana, daqui a pouquinho o bingo vai rolar. E a galera vai só esquentando pra daqui a pouquinho. O show! Hombre coração, insensato. DJ Tomix. De joelho te peço, chamo por seu nome. Não vá, não vá, jamais se vá. Vai, vai, vai! Tá por aí com a gente, obrigado também pelo carinho, valeu mesmo! Mix of the Super Gemini. DJ Tom Mix, detonando, detonando. Não diga que eu fico, de joelhos peço fique. Tento parar o tempo para te encontrar. Feche os olhos, beijo você. Movimentando tudo, DJ! Pra animar essa noite, o DJ Tom Mix apresenta o show no máximo. Vai detonando, vai! Agora. Como foi que começou essa história? Tudo começou, foi ele quem lançou. Som ele virou, pra conquistar você, ele trabalhou, e com muita luta o sucesso alcançou. Tudo começou, foi ele que lançou, o I Got Pop, pop. Som ele virou, pra conquistar você, ele trabalhou, e com muita luta o sucesso alcançou. Bota essa mãozinha lá em cima, em cima, em cima, em cima. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Quem é do Flamengo no meio? Vai pra cima, vai do pra cima, vai pra cima, vai do pra cima. A batida DJ. If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my love would take me. É um DJ. I'll keep you in safety forever. DJ Renan na produção, o Luiz dos Fagos também. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. I'll hide you. If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my love would take you. I'll keep you in safety forever. Segura a equipe, Águia! Vai, vai, vai! Coisa bacana receber todos vocês aí. Cadê a galera do Guru Pereira? E a galera de Garapé Sul. Mega Renasson. Liga na contagem. Um, dois, três. Três, três, três. Pega dessa parede. Tá valendo! Vai botando a mão pra cima, vai botando a mão pra cima, vai, vai, vai, vai. Edielson, sou uma galera que adora retomar. DJ Tom Mix. Menino do seu bairro vai tocar. DJ Dios e Edielson. Sou na galera. O Clodoaldo do São Macedo. Galera do Beira Rio tá aí com a gente, né, Clodo? Bora, garoto! Vou dar um giro primeiro nos Jurunas. Pra ver se tá tocando no seu setor. De lá em meio para a terra feminina. Porque eu sou desse primeiro, sim, senhor. Tô escutando um barulho no Guamá. Som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da queimação. Ver o Edson e o Diaço, meu irmão. Os caçadores de Xoxota lá de Santo Antônio. Já aqui na frente com a gente, bora! Edson e Edson, som da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um giro. Galera dos Mega Brothers lá de Mano Dazinho. E aí, brothers? É no máximo, brother. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Esse primeiro no seu bairro vai tocar. Passeando pelo bairro da Pedreira. A galera vai dançando a noite inteira. Mas sim. Na Sacramento, no bairro de Valdecães. Esse primeiro tá tocando pros seus fãs. Me disseram que ele foi lá pro Barreiro. Eu vou atrás, é do som desse primeiro. Não interessa em que bairro vai tocar. Solteiro, bota a mãozinha pro ar que eu quero. Só quem tá solteiro vai botando a mão pra cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Quem tá solteiro, quem tá feliz, dá um grito. Eu vou passar cerol na mão, assim, assim, vou cortar você na mão, você, vou aparar pela rabiola, assim, assim, vou trazer você. Vai dançando, vai! Você, eu vou cortar você na mão, vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão, então martela, martela, martelo, martelão, levante a mãozinha, a palma da mão, é o bonde do tigrão, então martela. Vem com a gente, quero ver geral pirado nessa dança muito louca. E o Renan vai agitar. E jogue seus braços pra trás, vai. Balança seu pescoço. O swing da batida com um moto muito louco. Quem não tem hora pra chegar em casa, levando a mão. É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirado. Seu pescoço, o swing da batida com um moto muito louco. Equipe Águia, Equipe Águia, Equipe Águia! You can feel it, you can feel it. frente a frente com a gente. Chegando de Marcelo Racional. Ah, isso é foda. Gente também, o Clodoaldo. E aí, Clodoaldo, tranquilo contigo, meu irmão? Sempre, né? Um abraço pra todo mundo, João, Jailson também, os presidentes aí dos caçadores. Bora caçar tudo, caçadores! É no máximo, mano. DJ Robson também lá do Popstar está aqui com a gente. E aí, DJ? Aí, DJ. Galera, se prepare aí que já vai correr. Mais um prêmio do bingo. Enquanto isso, o Tom vai detonando daquele jeito que ele sabe. Altas mixagens e agita. DJ Tom Mix, conquistando a todos por onde passa. É no máximo, brother. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. DJ Emerson, chega aí, Emerson. Está cansada de saber que eu te amo, que eu... DJ Davi, lá de Garapiaçu. É DJ. DJ. Bora lá, DJ. Minha paixão. Clodoaldo. Não me canso de falar. Você! Eu te quero. Eu te quero. Baby, baby, juro, te amo demais. Hoje até soca. Vai começar o bingo agora, galera. Daqui a pouquinho, após o bingo, tem o show do Renanção completo. Obrigado, Racionais. Obrigado, Equipe Águia. Obrigado, os caçadores. Obrigado, galera de Curuperé. Obrigado, galera de Garapiaçu. Se fazem presente com a gente. Já já o show do Renan. DJ Emerson. A galera já é. Solto, dance só. 4, 3, 2, 1. Do brega da zorra, a galera já é fã. Tá entrando devagar, mas tá entrando. Mano, Tomix. DJ. Agora é a sua vez, Mega Renação.